ser atitude é. Você sabia que a água doce representa apenas 3% de toda a água existente no nosso planeta? Por isso, é muito importante conservar as fontes. Afinal, sem água potável, a vida se extingue. Tenha atitude, faça a sua parte. Quantos metros cúbicos de água você gasta por mês? Evite gastos desnecessários. Cuide o tempo do banho e desligue o chuveiro enquanto se ensaboa. Não deixe torneiras abertas ou pingando e cuide para que não existam vazamentos na sua casa. Regue as plantas à noite ou na primeira hora da manhã. Assim, você impede que a água se perca com o calor do dia. Esta é uma dica da Corsã, um patrimônio de todos os gaúchos. Mais saneamento, mais vida, mais saúde. Corsã, você faz o futuro acontecer. RS Mais Saneamento. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.